basta apenas um contato. Com o mundo racional, nosso mundo de origem, que virá bem natural. União legal, apenas um